Bahia Sound on X-ray, Golf 333. O 228 se chama Torre na sequência no hoje decimal 95. 8-95, 228. Torre Salvador, boa noite, 1-2-2-2, estabilizado na X-ray. 228, autorizado pulso, pistão 0, vento 180 graus, 8 mais. Teve posição no 0, com 2-2-2. Oito no solo aos 3-0, táxi autorizado, me escuta via Alfa, chame antes da Juliette. 228, autorizado de esquerda, portão 4. Portão 4, obrigado. torre passarela 2-8, próximo ao ponto paranal 1-0, pronto. Torre 2-8 autorizado, aliás, decolado no 0, tem o turno 70 graus, 629. 2-8, boa noite, contato radar, se mantém o nível de 180 via saída Arbo 1. 180 via Arbo 1. O passageiro 2-8 vai cumprir a restrição inferior da saída. O passageiro 2-8 está livre da restrição. Restrições até 180, parceiro 2-8, obrigada. ISO 2228, está autorizado pelo Centro Recife, voo Quebec Vitor 001 ou Quebec Vitor 003. Gente, na presente Quebec Vitor 001, passarendo 2228, obrigada. Controle Salvador, muito boa noite. Passaredo 2222, transfere, descendo por 110, sendo informação Delta. Passaredo 2222, boa noite. Desça via chegada a man para o nível de voo 050, ajuste 10 no meia. Relativo 10 no meia, chegada a via man, descendo por 050, passaredo 2222. Passaredo 2228, chame Centro Recife na frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. Pode confirmar se foi para o passaredo 2222? Passaredo 2228, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. 60228, passarei o 2228, obrigada. Controle, passarei do 2222. Proceda. Possibilidade da presente voadona? Exato. Da presente dona. Libera a velocidade, senhorita? Livre velocidade da presente dona, descendo para o 050, passarei do 2222. Estarei do 2222, desça para 2000 pés, o ajuste 9096, autorizado ILSX, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, 9096, autorizado ILSX, então 90, reportar estabilizado. Passarei do 2222. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 6908, passando 225 para 150 Centro da Delta. Azul 6908, boa noite, na chegada da Bomet 1, desça via para 3.000 pés, do ajuste 9.096. Descendo para 3.000 pés, via, o ajuste 9.096, o Azul 6908. Salvador, boa noite, João 592, informação Delta, faixa nível 190 para 1950. 1592, boa noite, dessa via chegada ao Bomed 1 para 4.000 pés, o ajuste 9.096. Via Bomed 1 até 4.000 pés, com 9.096, João 592. Estabilizou no localizador da 90, passaredo 2222. 2222, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Vai chamar Torre Salvador 1895, passaredo 2222, boa noite. Torre Salvador, passaredo 2222, localizador da 10, visual com o campo. Passaredo 2222, avistado, QNH 10 no meio, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 12 nós, informo chuva leve sobre o campo, pista úmida. Autorizado pouso da 10, passaredo 2222, ciente da pista. ajustado Duna, desça para 2000 pés, do ajuste no 096, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado Duna, descendo para 2000 pés, informará estabilizado no localizador, 6908. Torre, poderia confirmar o vento para o 2222? 160 graus, 111 nós. Grato, 2222. Para 2222, no São Lúcio 5, libera direito, autorizado táxi, Alfa, Kilo, a prevista é a 2, Lima, no Parte 3. Autorizado, libera a próxima direita, via Alfa, Kilo. É, confirme posição? 2, Lima, Parte 3. 2, Lima, no Parte 3, patrulha 2222. controle, Salvador, boa noite, da 3520, informação Delta. Da 3520, boa noite, na Prod Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, no décima tem o 050. 050, na Prod Bomed. Autorizado para ITAP. ITAP direto, 3520, descendo ao 050. Azul 6908, estabilizado, localizador. Azul 6908, chame Torre Salvador, na frequência no 8.95. 8.95, 6908, boa. 592, testa para 2.000 pés, o ajuste 1.096, autorizado em LSXC, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.096. Autorizado ILSXC, passará estabilizado, voo 592. 3520, desça para 2.000 pés, ou ajuste 9096. 2.096. Autorizado pouso no 0, frente da pista única, com ajuste no 096. 6908. Salvador, boa noite, 3170, informação Delta. Patrícia 170, boa noite, dessa via, chegada boa mediona para 3.000 pés, o ajuste no 096. Via 3.010, 1.096, corrigida 6.000 pés? 3.000. 3.000. Pode falar direto do Luna, 3.170? Autorizado o ITAP, o 3.170. ITAP, graças, 3.170. estabilizado, NSXI, pista 10, voo 592. Voo 592, a torre informa sem chuva no momento, mas a pista está molhada, chame a mesma na frequência no noite, decimal 95. Torre 1895, voo 592. Leito autorizado táxi Alfa Kilo, a prevista é a 2 Lima no pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, prevista 2 Lima no pátio 3, azul 6908. A 3520 autorizado ILSXI, reposte estabilizado. Reposte estabilizado na X-ray 3520. Ano 592, avistado, QNH no 0 no meio, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 04 nós. Autorizado pouso, pista no 0, 592. Ou 69 08 mantendo, escuta. Afirmo. Entendi.